Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Histórias da Navegação, primeira vez aqui no canal da Rádio Interweb. Pois é, depois de muito quase que estreia, acabou mesmo por estrear ou regressar o Histórias da Eurovisão. Desta vez de uma forma mais definitiva, e já vamos saber porque é que eu digo isto também com esta segurança, mas já tinha dito em vezes anteriores, não tinha ocorrido tão bem, mas vamos lá explicar o porquê. A edição de hoje vai falar do último ou da última edição da Eurovisão, que se realizou no dia 18 de maio de 2013, em Malmö, na Suécia. Mas é que as próximas semanas vão ser, cerca de 20 semanas, vão ser repetidas. E vou explicar o porquê, vamos por partes. Nós estávamos a falar, até há uns tempos, sobre... Portanto, estávamos a analisar, digamos, a Eurovisão ano a ano. Não faz sentido agora pegar em 1971 e dizer aos ouvintes: recordem aquilo que nós falamos há 2 meses atrás ou 3. Não faz sentido. Faz mais sentido trazer essas emissões, ainda que repetidas, mas trazê-las novamente à antena e depois então seguir a meada como deve ser seguida, sem interrupções, ou quanto muito às vezes uma semana ou outra, mas não como aconteceu nos últimos tempos. Foram de facto semanas, meses de mudança, que estão a ter os seus frutos a pouco e pouco, como os ouvintes poderão ir vendo. A programação do canal já está toda inserida no canal 1, com todas as páginas, não há páginas em falta. No canal 2 também, na peça a pouco e pouco estamos a conseguir. A live já arrancou. A página já está com um formato que nós desejaríamos, ou seja, um formato agradável, sem cortes, sem problemas de visualização. E estamos, portanto, a pouco e pouco a repor as coisas e a fazer com que tudo volte à normalidade. E este dia em que regressa o programa, o Histórias da Eurovisão, neste dia 4 de junho, é um dia especial, porque foi o dia em que regressamos às atividades do ano passado, depois de termos perdido um disco com mais de 3 horas de informação. E no dia 4, curiosamente, regressamos, retomamos as atividades. Portanto, enfim, neste caso só na Antena Best. Bom, ironicamente, o dia 5 e dia 6 foram passados a tentar resolver um problema de vírus, mas pronto, o dia 4 foi assim um dia, nesse aspecto foi um dia marcante, porque foi o regresso então da Antena Best e da confirmação também de que a Antena não iria acabar. Pois é, mas conversas à parte, o que vai então acontecer é o seguinte: na próxima semana, ou a partir da próxima semana, vou trazer as edições repetidas, edições que abordaram desde o princípio até à atualidade, esses ano a ano e década a década, porque também faz sentido trazermos também essas informações. Não vamos saltar anos, eles são todos seguidos. Eu vou trazer então aos ouvintes precisamente essas mesmas sequências, ou seja, tudo o que vão ouvir são emissões repetidas, tirando esta, que é lógico, para 4 de junho de 2013, mas o que vão ouvir tudo o restante é emissões repetidas. E depois, quando voltarmos, vou voltar a dizer-lhe a data das emissões que vamos gravar a partir da altura em que acabem as repetidas referentes, como é lógico, a estes anos. Não vamos repetir desde o princípio. Os três da televisão têm mais de 3 anos. Certo, com muitas pausas e com muitos problemas técnicos, também é um facto, mas ainda assim o nosso Histórias da Eurovisão, tal como toda a programação da rádio, retomará a seu tempo a sua normalidade. E o Histórias da Eurovisão tem então este garantido que vamos fazer aqui emissões repetidas, portanto essas vão provar a horas, porque já estão feitas há muito tempo. E não é por já estarem feitas, é mesmo porque não faz sentido agora, depois de tanto tempo. Eu posso dizer que a última emissão dos Histórias da Eurovisão foi, primeiro, ainda na Antena Web, não é? E depois até posso confirmar aqui consigo de que esta última emissão foi para o ar a 2 de Fevereiro de 2013, a emissão número 106. Não faz sentido, portanto, que agora os ouvintes se lembrem do que é que falamos há quase 4 meses atrás. Como não faz sentido, vamos trazer aqui as emissões repetidas nesta altura. E então o programa terá, a partir de agora, uma outra normalidade em termos de emissões. Mas bom, chega de conversas, vamos à música. Ela venceu o festival Eurovisão da Canção este ano e levou mais um troféu para a Dinamarca. Estou-me a referir à dinamarquesa Emily de Forest, ela que cantou o tema Only, ou Only Teardrops, e que, de facto, encantou na generalidade. Venceu com alguma margem, embora neste caso até houve uma certa competição entre o Azerbaijão e entre a Rússia, que já se queixou de perda de pontos. Ainda o dia deste saberemos de voltar a esse assunto quando falarmos, portanto, da, enfim, da Eurovisão. Lá voltaremos então a esse ponto, a esse tópico, daqui a um ano, quando terminaremos então de falar sobre ano a ano a Eurovisão. E vai ser assim, vou falar então e vou trazer as músicas, como é lógico, que os ouvintes, aliás, que se classificaram nas primeiras posições, e falar-lhe, sempre que houver motivo, de algumas curiosidades de alguns artistas. Hoje vou trazer-lhe alguns dos nomes mais marcantes enquanto vencedores, mas como é lógico, vou começar por este ano. A música de Emily de Forest, o tema Only Teardrops, e vou fazer acompanhá-lo de um outro tema. Um outro tema que levou pela primeira vez a Eurovisão para fora da Europa, para o Azerbaijão. Em 2011, Baku ficou a saber que iria acolher no ano seguinte este evento eurovisivo. Tudo porque a música de Elle and Nikki, Running Scared, venceu o festival com uma larguíssima margem, assim, com uma larga margem de pontos face a outros países. De facto, a música era bonita e faz sucesso. Nós vamos aqui conferir então estes dois temas. São dos mais marcantes nos últimos anos a vencer eventos eurovisivos no que à música diz respeito. Para conferir então, vencedor 2013, música da dinamarquesa Emily de Forest, o tema intitulado Only Teardrops, e de 2011, o tema que venceu pelo Azerbaijão, a dupla azeri Elle and Nikki, Running Scared. The sky is red tonight, we're on the edge tonight, no shooting star to guide us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. How many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times can we get? Face me now, here on this stage tonight. Let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me, how many times can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. What's come between us? What's come between us? Only teardrops. What's come can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. Only teardrops. Oh, only teardrops. Only teardrops. Can we win and lose? How many times can we break the rules between us? come to me tonight. I gotta need you anyway. Baby, I just wanna be around you all the time. Gotta need you. I'm running out of skin tonight. Dois temas, uma das vencedoras mais controversas da Eurovisão dos tempos modernos e uma das vencedoras mais controversas dos tempos mais antigos. Curiosamente, as duas são alemãs. Curiosamente, ou não. Lena Meyer vai nos cantar Satellite, um tema que, aliás, teve outra versão para ir ao festival, mas a organização que escolheu a música que iria representar a Alemanha decidiu que iria trazer, então, ou iria optar pela versão da cantora Lena Meyer, que esteve em 2011 a apresentar também, aliás, não esteve a apresentar, esteve, enfim, também com presença no festival. E ela foi, curiosamente, a que apresentou os 12 temas, aliás, a atribuição dos pontos, dos 8, 10 e 12 pontos, da Alemanha. Ela que até se enganou e tudo, não é? E vamos depois, até aos tempos mais antigos, à música de Nicola, Ein bisschen Frieden, o tema que venceu em 81 e que, de facto, causou polémica. As Doce, as portuguesas Doce, contaram, quando chegaram a Portugal, que viram discos em caixotes com a designação de vencedora do festival Eurovisão da Canção 1981. Isto antes do festival acontecer. Pois é. Vitórias controversas, como aliás muitas houve e muitas há. A própria Rússia, já aqui falei há pouco, se queixou de perda de pontos. Não falou que devia ter ganho o título, mas disse que, pelas contagens, ficaria em segundo e não em sétimo, como ficar. Vamos conferir então estes dois temas, sem mais delongas. Satellite, a música da alemã Lena Meyer, que vence em 2010, e também a música, aliás, ela que participou no ano seguinte também. Pois foi isso, ela participou no ano seguinte, mas aí já não conseguiu nada. Diziam então que vamos também ficar com o tema de 1981 de Nicola, que nos canta o tema Ein bisschen Frieden. For you, I even did my hair for you. I bought new underwear, they blew, and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left.

aqui está Ein bisschen Frieden, a música da cantora Elena Nicola. E já agora deixe-me fazer aqui uma correção, porque eu induzi o ouvinte em erro. É que não foi em 1971, foi em 1982 que se deu este incidente com as doces. Estava a achar estranho, porque não estava a associar as doces em 81, mas enfim, agora confirmando, realmente foi em 82 e não em 81 que este insólito acontecimento se deu. Então, é quando as doces tiveram esta confissão e descobriram estas caixas de CDs, CDs ou vinis, não era vinis, não teve CDs, estes caixotes com vinis, dizendo que era então a vencedora, a música de Nicola. Há músicas que, apesar de serem cantadas fora do inglês, que tem sido o idioma predominante nos últimos tempos, são músicas que ainda assim conseguiram furar a barreira e ganhar a Eurovisão. Mesmo já tendo o francês em desuso, por exemplo, Céline Dion conseguiu esse feito quando em 88 venceu, representando um país que não é o dela, a Suíça. Ela é do Canadá, nem sequer podia participar na Eurovisão, mas pronto, são as regras que permitem isso. E diziam então que a Suíça foi representada pela canadiana Céline Dion, que com o tema de participação venceu em 1988. É verdade. E depois também tivemos um caso diferente, este já mais legítimo, digamos assim. Foi quando a Sérvia, enquanto país estreante a solo, já que até 2006 esteve com a Sérvia Montenegro, e diziam então que enquanto Sérvia cantaram, fizeram-se representar por Maria Serifovic, ela que cantou e encantou de que maneira, tal ponto que venceu este certame. O tema chamado Multiva ficou no primeiro lugar em 2007. E é mesmo com ele que vamos fechar a edição de hoje do nosso Histórias da Eurovisão, recordando ainda mais uma vez que para a semana vamos trazer aqui edições repetidas com o tema Eurovisão ano a ano, desde 1956 até ao último ano que abordamos, que, se a memória não me traiçoa, foi 1970. Vamos trazer não só ano a ano, mas também as emissões que fizeram retrospectiva da década, que creio, aliás, que foi só uma a que fez a retrospectiva da década de 1950. De todas formas, vamos repetir todas essas emissões para que o ouvinte se fique contextualizado do que nós fizemos, e depois então vamos retomar a gravação das emissões desde o ponto em que ficamos a 6 de Fevereiro, como já aqui referi, até ao fim, até 2013. Por isso é que hoje também não falei muito deste certame, porque quero falar dele daqui a um tempo, certamente só daqui a muito tempo, mas lá chegará a altura em que vou falar com detalhe sobre este Eurovisão 2013, realizado em Malmo. Uma coisa é certa, 2014 vai ser um ano à Dinamarca. Vamos, entretanto, a partir do momento em que retomamos as gravações, dar conta, entre parênteses, de novidades sobre a organização do próximo evento. Não vamos deixar isso de parte, como é claro. Os países que vão participar, os que vão deixar, os que vão regressar, ou até os que se poderão estrear, países como, por exemplo, as Ilhas Faroé, fazem parte da Europa, mas nunca participaram no evento da Eurovisão. Portanto, nunca se sabe. Ou até o Líbano, que esteve para participar, se Israel não participasse, o Líbano esteve para participar. É, o Líbano, como faz parte da European Broadcasting Union, também pode participar. Já aconteceu mesmo com Marrocos, que conseguiram, inclusive, voltar um dia a participar na Eurovisão. De facto, a crise europeia ou marroquina acabou por afastar um bocadinho essa ideia, mas agora, com os ânimos mais acalmados, nunca se sabe o que pode vir para 2014. Enfim, são dados de um jogo que ainda vai ter muito tempo para se jogar. E eu então volto a juntar-me assim daqui a algumas semanas, porque, entretanto, como já disse, todas as emissões que vão ouvir nas próximas, seguramente, 15 semanas, serão emissões repetidas. Portanto, eu só vou juntar-me ao ouvinte daqui a, sinceramente, 4 meses, 3, 4 meses. Até lá, todas as emissões serão repetidas, só mesmo para que o ouvinte se possa contextualizar do que é que falamos desde 1956 até ao presente. Eu também vou ouvir, e quem sabe tem alguma coisa a acrescentar ou a corrigir, de facto, enfim. Passou muito tempo desde que essas emissões se fizeram. Parece-me justo trazê-las em rewind, em repeat. Parece-me justo trazê-las para que o ouvinte fique claro do que aconteceu. Para fechar então, vamos ficar com Minha Participação Moi, música que venceu em 1988 o Festival Eurovisão da Canção pela Suíça, com a voz de Céline Dion. E 18 anos depois, a música, aliás, 19 anos depois, a música que venceu pela Sérvia, em 2007, a música que dá pelo nome de Motiva, e foi cantada por Maria Serifovic. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa noite e até à próxima terça-feira, com uma lógica emissão gravada, mas até à próxima terça-feira, ou se preferir, até daqui a uns meses. Entretanto, com as emissões repetidas, não vai ficar sozinho, nem sem o seu estar à revisão. Boa noite. Chercher l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva. Kažem